A putaria tá formada, eu gosto é dela. A putaria tá formada, eu gosto é dela. Bota nela, bota nela, bota nela, machuca ela. Bota nela, bota nela, bota nela, machuca ela. Bota nela, bota nela, bota nela, machuca ela. Bota nela, bota nela, machuca ela. Dá um tapinha na bunda e murro na costelinha. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Vai, machuca ela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda dela. Tapa na bunda. Vai rolar uma putaria. Eu gosto dela. Vai rolar uma putaria. Eu gosto dela. Bota nela, vai nela. Bota nela, machuca ela. Bota nela, bota nela. Bota nela, machuca ela. Bota nela, bota nela. Bota nela, machuca ela. Bota nela. Vá, vá, vá, vá. Bota nela, bota nela, bota nela. Preto tatu, preto tatu. Bota nela, machuca ela. Bota nela. Ó a sequência, ó a sequência, ó. Pega no cabelo, dá um tapinha nela. Pega no cabelo. Pega no cabelo, dá um tapinha nela. Pega no cabelo, dá murro na costela. Então pega no cabelo e dá um tapinha nela. Então pega no cabelo, vai maltratar ela, vai. Vai botar nela, vai. Vai botar nela, vai. Vai botar nela, vai. Vai botar nela, vai. PH Produções! PH Produções! Vá, vá, vá, vá, vá, vá. André Cidiz, o moral de Ricoada. Eu gosto é disso. Eu gosto da discórdia.